pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. A minha luta não faz quarentena. É um hashtag para lembrar que o racismo e a xenofobia, entre outras violências relacionadas com o preconceito e ódio raciais, são uma realidade cotidiana. Dizem elas. No contexto atual, ficar em casa e evitar o contacto social é a principal orientação para controlar a expansão do Covid-19 e para proteger todas e todos. São circunstâncias difíceis para cada um e cada uma, sem exceção. Se esta situação nos deve unir, não deve ao mesmo tempo fazer-nos esquecer aquilo em que ainda não somos iguais. Quem e quantos e quantas de nós podem ficar em casa, trabalhar e ver garantida a segurança, pôr alimento na mesa e cuidar da saúde da família? Quantos e quantas têm a certeza de poder garantir os seus rendimentos? Agora é também tempo de relembrar que os e as mais vulneráveis serão também os e as mais atingidas no contexto desta pandemia. Portanto, é impossível olhar para o cenário atual sem considerar a desigualdade étnico-racial. Então, eles, para assinalar esta data, lançam um manifesto A Minha Luta Não Faz Quarentena. É um manifesto de 6 páginas, que é uma tomada de posição em relação a muitos temas, como educação, justiça, habitação, saúde, violência, nacionalidade, cidadania, e que ilustra, primeiro, o sistema invisível e estrutural de racismo que permeia todas estas esferas da vida, e depois faz propostas. Não é um trabalho final, mas eles querem que seja um ponto de partida, pelo que também convidam, e agora cito, todos e todas as que se identificam com a luta antirracista e que se apropriem desta hashtag para partilharem reflexões, propostas de medidas, testemunhos e todos os conteúdos que nestes dias, como nos que virão, nos permitam seguir efetivamente unidos e unidas no caminho de uma sociedade igualitária e diversa. Depois da denúncia de ontem que relatava o despedimento de trabalhadores da FNAC durante o período experimental sem o pré-aviso previsto nos próprios contratos de trabalho, recebemos vários comentários e mensagens relatando situações semelhantes noutras lojas do grupo. Desde a loja do Centro Comercial Colombo, a maior FNAC ibérica, passando pelo Centro Comercial Vasco da Gama, Armazém Jogiado, Fórum Almada, Átrio Saldanha, Braga Parque e ao Fórum Aveiro. Os relatos repetem-se. Esta parece ser uma decisão tomada centralmente pela empresa e para aplicação em todas as lojas, revelando uma conduta de total irresponsabilidade no contexto que vivemos. You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming? What the fuck is going on? Ninguém fica para trás. 6 demandas, que são 1. Saúde para toda a gente, 2. Casas para toda a gente, 3. Gratuitidade dos serviços essenciais, 4. Rendimento básico de quarentena, 5. Manutenção dos postos de trabalho e 6. O indulto de presos por crimes menores e dignidade para todos. Que as pessoas aproveitaram as suas saídas, seja aqueles que continuam a trabalhar, seja aqueles que quando aproveitam para ir à farmácia, ao supermercado, etc., para colar alguns cartazes nesse percurso, pendurar faixas nas janelas, um mail bombing que foi lançado hoje ao meio-dia, onde se escreveu um texto, se partilhou esse texto e uma série de endereços de e-mail dos órgãos de poder, dos órgãos soberanos em Portugal, para se fazer assim inundar as suas caixas de e-mail com esses mails. E passo a passo está-se a tentar pensar o que é que para além disto pode acontecer, mas obviamente que para já e durante este período será essencialmente uma campanha que vai funcionar online. Vamos ter uma manifestação online, que é uma coisa que vamos experimentar pela primeira vez, nunca fizemos, mas achamos que vai ser engraçado, que é uma, basicamente há um site, que é o manif.app, onde basicamente tem uma base tipo OpenStreetMaps, e tu tens um bonequinho, que és tu, não é? E podes colocar esse bonequinho no sítio onde tu queres dizer que estás. Itália. Em Milão, a polícia desalojou uma família. Podia ser só isto, mas não foi só isto. Durante o decorrer desta operação policial, numerosas pessoas agruparam-se à volta do prédio e, para as desmobilizar, foi chamada a polícia de intervenção e o exército. dada a dificuldade, coitadinhos, encontrada pelas forças policiais na gestão da situação. Ser gangsta não é fashion. Tropas metem farinha para encher despensa e pagar crash, man. Todos precisam de cash, man. E quem não tem, tá a tapar, cara, entrar no spot. Tipo, ninguém se mexe. Nos cerrados, substituem cartão de eleitor. Cidadania é consumo, só é cidadão quem é consumidor. O resto é merda nas contas de um governo impostor. Economia de rastro, tem desentregues a Deus Nosso Senhor. Todos querem o céu, há um caminho longo e há um atalho. E há mais de 800 mil sem trabalho. Mais de 400 mil a quem não querem dar trabalho. Mandam-nos para a prisão porque mandamos leis injustas. Pô. São só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, frodas desiludidos. Tensões repetidos, são só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, nas frodas desiludidos. Tensões repetidos, somos todos escravos. Pretos, brancos, escravos, seguradores e bancos. E esses políticos pouco francos são apenas fantoches que empresas têm de joelhos a fazer. Adivinha o quê? A única coisa que alimentam aqui são ilusões. A gente vai morrer de fome, entretido por televisões. Estão a pilhar o dinheiro do Estado com luxo e taxa. Por isso é que precisam de proteção de bofes, xuxa e faz. E eles é que metem droga e armas, toda a gente sabe. Depois mandam prender-me os putos fugindo do grego e estacado. E o Zé Povinho é burro, o Zé Povinho bate palmas. E enquanto isso, eles roubam o Zé Povinho nas calmas. E quando há buraco, todos apontam-nos o dedo. Fabricam monstros para deixar o Zé Povinho cheio de medo. Mas nós é que somos aqueles que mais deviam ter medo. Eles têm snipers no telhado, pico, já não é segredo. São só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, nas frodas desiludidos. Tensões repetidos, são só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, nas frodas desiludidos. Tensões redentes. Estou a queimar o meu filme e o teu filme na SIC. Depois estou a queimar o meu corpo e o teu corpo nas BIC. A seguir estou a queimar a minha vida, a tua vida no stick. Por isso na ausência de melhor arma estou a queimar-os com a minha BIC. Mas o meu sonho era queimar-os com a minha clique. Mas obviamente que eles estão à espera com um de nós stick. Com glocks, choques, estoques. Esses crocs querem matar um preto, só estão à espera que lhes toques. Adivinha quem está na mira? Há de ser a rendelas, celas, portelas e mira. O monte vale muita bela vista, boba mira. Há de ser buraca da Maia, Santa Filomena alta. Apelação monstro, o anel para todo o bairro falta. E o Zé paranoico acha que a polícia é pouca. Mas achará um polícia heróico até com o mesmo lhe na boca. São só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, nas frodas desiludidos. Tensões repetidos, são só barrigas vazias e corações partidos. Já vem escolas, molas, associações, partidos. Retidos no gueto de sol, nas frodas desiludidos. Tensões repetidos. Imigração igual a crime, será sempre esse o nosso karma. Governo e empresas roubam cara podre e ninguém se alarma. No entanto, meu filho é uma criança e já viu uma arma. Não era um imigrante, era um polícia a apontar-me. Ainda perguntam o porquê de eu dar-me. Cagar para associações e líderes que nos pedem diálogo. Está na hora de falar menos e começar a fazer algo. Porque a revolta nestas ruas nunca chegou a estes níveis. Só não arrebentaram molotovs porque estão caros os combustíveis. De volta à altura em que o bote está sempre na reserva. De volta ao arroz branco com uma lata de conserva. Está tudo mal dividido, pi, é isto que nos enerva. Se a comida está ali um gás, não passa fome enquanto te observa. Porque isto assim só servas. 10% de gordos têm humanidade esquelética. Para quem é democracia, não passa dialética. O exemplo vem de cima, a elite não tem ética. Com corações partidos, já vem escolas, molas, associações partidos. Retidos no gueto que isola, prodas desiludidos. Tensões retidos, são só barrigas vazias e corações partidos. Se vem escolas, molas, associações partidos. Retidos no gueto que isola, nas brodas desiludidos. Tensões retidos, são só barrigas vazias e corações partidos. Se vem escolas, molas, associações partidos. Retidos no gueto que isola, nas brodas desiludidos. Tensões retejam, só barrigas vazias e corações partidos. E vem escolas, molas, associações partidos. Retejos do gueto de sol, nas brodas desiludidos. Nas imediações do campo de refugiados da ilha de Lesbos, um grupo de mulheres afegãs que estão com o Stand By Me Lesbos encontram-se neste momento a cozer máscaras destinadas às pessoas que vivem no campo. As crianças do centro juvenil Still I Rise, no campo de Samos, têm produzido posters sobre lavar as mãos e outras medidas de higiene e prevenção do Covid-19. Diz-me lá tu se achas que isto é normal. Normal que as fronteiras estejam sempre fechadas à chave, que custe a vida entrar. Para pá, diz-me, diz-me. Há liberdade de movimento, diz-me. Diz-me lá tu se achas que isto é normal. Normal que as fronteiras estejam sempre fechadas à chave. Diz-me lá tu se achas que isto é normal. O Sindicato dos Trabalhadores Call Center, STZ, convocou uma greve a partir desta terça-feira para exigir teletrabalho para todos estes profissionais sem qualquer perda de rendimentos. A situação geral nos call center é caótica, é o que o sindicato refere. A maior parte dos locais de trabalho não teve qualquer preparação, o que os torna potenciais focos de contágio, alertou a entidade. Para aumentar a pressão sobre as empresas, o sindicato resolveu convocar uma greve geral a partir desta terça-feira, defendendo que as entidades patronais só vão acelerar a transição para teletrabalho se virem as linhas de atendimento paralisadas e os seus lucros afetados. Segundo o sindicato, estas medidas são insuficientes. A ansiedade e o medo são o dia-a-dia de todos os trabalhadores, refere o sindicato. Em muitos casos, as chefias são as primeiras a ir para casa em regime de teletrabalho, ficam os trabalhadores a laborar em condições que já normalmente são insalubres e que na conjuntura atual potenciam o contágio a um nível inaceitável. Take this job and shove it! I ain't working no more! Some of them get the call to be the guy who's looking for. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get no more. Take this job and shove it! I ain't working no more! Some of them get the call to be the guy who's looking for. You see that guy is staying away, just walking out the door. Take this job and shove it, and we'll get no more. Factory from now on 50 years. Oh, it's time I see my woman driving through the tears. I see the animal people down, I have no meals to pay. I get the shirt right off my back if I had the nerve to stay. Take this job and shove it. I ain't working here no more. If I'm gonna let the corner be some time I'm working for. You made my time to spend my way from walking out the door. Take this job and shove it, I won't be here no more. That woman who's a regular dog, that lamb, he's a fool. Got my lips in their haircuts, he thinks so cool. What is it, I'm on my time, that's something he's gonna pay. That made the scene of organization, I turned the back to say. Take this job and shove it, I ain't going there no more. I'm gonna let you fall the reasons I've been working for. If he's a guy that's made him away, he's walking out the door. Take this job and shove it, I won't hear no more. Take this job and shove it, I won't hear. Sim, alterou quase completamente, não é? Nós tivemos que alterar todo o nosso modo de funcionamento. Neste momento estamos a fazer as nossas reuniões semanais, conseguimos passar a fazê-las online, o que foi no início pronto, sempre difícil, mas hoje em dia as coisas já estão a correr bem. Começámos a apostar muito mais também, temos sessões online de recrutamento de novas pessoas que queiram ajudar-nos nas coisas que andamos a fazer agora. Portanto, toda essa coisa transitou para online, tanto as reuniões como as sessões de recrutamento, as sessões de estabelecimento. E depois, por outro lado, temos uma coisa que estamos a apostar bastante agora, que é uma coisa bastante parecida com isso que vocês estão a fazer aqui, que é, nós chamamos a quarentena climática, que é um podcast e também vídeos que pomos no Facebook e que saem coisas todos os dias. Temos lives de dois em dois dias. O povo unido jamais será vencido. Sim, a nossa, acho que a nossa, pelo menos a minha ideia e pelo que eu, das discussões que temos tido no clima, assim, é que isto, o ativismo digital não é de forma nenhuma para substituir o ativismo presencial, pelo menos não temos esse tipo de... A nossa aposta é claramente na desobediência civil e na sua capacidade de causar disrupção suficiente que te obrigue, que obrigue as pessoas a levarem-te a sério e a pensarem naquilo que estás a dizer. Ou seja, neste momento, para nós, a ação online é basicamente uma medida de emergência, como estavas a dizer. Ou seja, não podemos estar a fazer presencialmente, a criar disrupção, e portanto temos que fazer online. O povo unido jamais será vencido. Falta-nos a nossa ação primária, né, que faz parte das bases da nossa maneira de fazer política, que são as assembleias, os momentos de confronto entre nós e de partilha, de convívio. Isto está-nos a faltar. O povo unido jamais será vencido. Acho que estamos num momento excepcional, e isso também fez uma série de questões tornarem-se muito mais prementes e óbvias, e fez muita gente que eventualmente não estava envolvida numa discussão coletiva sobre uma série de... sobre pensar o mundo e sobre pensar como é que nos organizamos política, económica e socialmente, que neste momento estão mais interessadas e mais ativas, vá, a debater estas questões e a eventualmente a fazer coisas sobre elas. O povo unido jamais será vencido. Eu acho que uma questão que é interessante é como, do ponto de vista de uma pessoa que tem estudado criticamente a questão de segurança nos últimos anos, como esse tema, este momento nos mete em crise as nossas próprias questões, não é? Nós que estamos preocupados, né, com o policiamento do espaço público, com a securitização do espaço público, estamos confrontados com toda uma série de medidas que em outros contextos seriam claramente medidas autoritárias, não é, de poder policial, mas que de facto existem também porque estamos a tentar proteger algumas partes das populações, não é, sobretudo os idosos, as pessoas com doenças, que são mais vulneráveis. Ou seja, é claro que há uma dimensão nisto, né, de tentativa de aprofundar dinâmicas de longo prazo, não é, como que foram ligadas com a questão do terrorismo, etc., mas em um contexto radicalmente diferente, porque de facto esta pandemia, estamos a vê-la agora, embora o Bolsonaro ainda ache que seja uma gripezinha, está a matar muito. Então é um contexto muito dinâmico, em que as coisas mudam dia em dia, é que perdemos um pouco, não é, algumas das nossas categorias. O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido. Tudo vira bosta. O vinho branco, a cachaça, o choque escuro, o herói, o dedo duro, o grafite lá no muro, seu cartão e seu seguro, quem cobrou ou pagou juro, meu passado e meu futuro. Tudo vira bosta. Um dia depois, não me vire as costas, salvemos nós dois. Tudo vira bosta. Filé mignon, champignon, Dom Perignon, salchichão, arroz, feijão, muçulmano e cristão, a Mercedes e o Fuscão, a patroa do patrão, meu salário e meu tesão. Tudo vira bosta. O pão de ló, brevidade da vovó, o fondue, o mocotó, pavarote, chororó, minheguinha, bocotó, ninguém vai escapar do pó, sua boca e seu loló. Tudo vira bosta. Um dia depois, salve. passado. Vai você que eu tô cansado. Tudo vira bosta. Um dia depois, não me vire as costas. Só lemos nós dois. Tudo vira bosta. Se tens problemas de habitação e gostavas de ter onde falar sobre eles, a Habita criou um grupo privado para conseguir comunicar e colmatar as faltas de assembleias presenciais. Podes procurar no Facebook com as palavras Grupo de Resistência e Apoio Mútuo. É assim, Grupo de Resistência e Apoio Mútuo. Está anunciado logo na página da Habita. É uma forma que a Habita agora está a experimentar para comunicar com alguma confidencialidade com as pessoas que tenham problemas de habitação. Portanto, entrem em contacto. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias. Para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela.